a uma promessa de Deus. Foi no altar que tudo começou. Com lágrimas nos olhos e o coração cheio de amor, a presença de Deus foi nosso alicerce, e o sim que demos ecoou no céu com fé e com prece. Não foi sorte, foi promessa do Senhor. Nos uniu com suas mãos e selou com seu amor. Mesmo nas lutas ele foi direção. Com ele em nosso lar, vencemos toda provação. Esse casamento é bênção do Senhor, fruto da graça, da fé e do amor. Deus escreveu nossa linda história e a cada dia renova sua glória. Juntos de joelhos vamos caminhar, pois foi Deus quem quis nos abençoar. Os ventos sopram, mas não vamos cair. Com Cristo no barco, podemos prosseguir. Ele é o centro, a paz e a luz da união. Nos guia com paz, nos cerca com proteção. E quando os filhos vierem, vamos ensinar que amar é servir, é orar e confiar. Família é presente do céu pra viver. O amor de Jesus é o que vai nos manter. Esse casamento é bênção do Senhor, fruto da graça, da fé e do amor. Deus escreveu nossa linda história e a cada dia renova sua glória. Juntos de joelhos vamos caminhar, pois foi Deus quem quis nos abençoar. Até o fim dos nossos dias seguiremos com alegria, pois o nosso casamento é pra sempre no tempo de Deus, em alento.